igreja da Maria, Garagem Burguês. Eu não nasci pra ser usada desse jeito, pra enfrentar sua prateleira de brinquedo. Não tenho vocação pra ser seu passatempo. Queria alguém que me amasse 100%. Mas quando cê tá por cima, vai tudo água abaixo. Não saio da cama, mas vou pro espaço. Meu coração falando fuja, e o tesão gritando alto. Me usa, toma meu corpo e me usa. Não quero mão dada na rua. Eu tenho princípio e conduta, mas cê me muda nua. Me usa, toma meu corpo e me usa. Não quero mão dada na rua. Eu tenho princípio e conduta, mas cê me muda nua. Tento desviar, mas eu não consigo. De manhã recuso, de noite eu ligo. Fico perguntando onde é que eu vou parar desse jeito. O chá que você dá é violento. Eu tento resistir, mas não aguento. É que você vem por cima e vai tudo água abaixo. Não saio da cama, mas vou pro espaço. Meu coração falando fuja, e o tesão gritando alto. Me usa, toma meu corpo e me usa. Não quero mão dada na rua. Eu tenho princípio e conduta, mas cê me muda nua. Me usa, toma meu corpo e me usa. Não quero mão dada na rua. E com tudo, mas cê me muda nua. Alô, Alcione Paredão, JM Paredão, estoura nós, bebê.